Introdução ao Workshop 632. Ressonância da alma. Alimentando-se através dos dedos. Luva. Poder da mãe. Recebendo conhecimento. Guerra do Irã. Ayatollah Khamenei. Por que não usam a tecnologia? Radiação em Israel. Cálcio. A maior parte desse workshop foi sobre como podemos usar nossa alma do homem para receber energia, para viver e nos sintonizar com outras almas do universo, mesmo aquelas que deixaram a fisicalidade para trás na Terra e estão em outro lugar no universo ou em outra dimensão da existência. Quando crianças, às vezes desmontavam os rádios antigos que tinham aquelas placas e um cilindro que girávamos até encontrar uma estação de rádio. Ao girar o botão ou esse cilindro, ouvimos muitos estalos e estática até que a frequência do comprimento de onda entre as placas se encaixasse perfeitamente e então ouvimos uma voz ou uma música claramente sendo transmitida ali. Essa é uma boa imagem de como precisamos aprender a sintonizar nossa alma com a força do campo magnético dos outros. À medida que criamos e fortalecemos a emoção e o desejo de encontrar alguém, as forças de campo se igualam e, como mágica, nos conectamos àquela outra alma ou o que quer que seja. E o Sr. Cash disse que sintonizar nossa alma é exatamente como sintonizar um rádio na frequência certa. E se você teve essa experiência com o rádio, então você se lembrará da sensação feliz de acertar a frequência perfeitamente para ouvir claramente o que queríamos. Talvez essa pequena felicidade se refira à essência da vida e à alegria de ser, e essa é a força do campo emocional a que ele sempre se refere. E então, para confirmar que a encontramos, podemos então sonhar com nossa mãe ou um gato, ou algum outro ser com o qual estamos tentando nos conectar. As frequências de rádio mais baixas conhecidas hoje estão em cerca de 3 Hz, que têm um comprimento de onda de 100 mil km e são chamadas de ELF, ou frequências extremamente baixas. Isso é tudo o que o estado da matéria pode fazer hoje, e de acordo com o Sr. Cash, precisamos de uma tecnologia e conhecimentos diferentes para ir mais baixo do que isso. Como sabemos, o plasma não tem frequência, e no ponto que começa a criar ruído é onde a frequência e, portanto, o estado da matéria começam. Em vez disso, o plasma ele usa a força do campo magnético, e quando duas forças se igualam, isso é chamado de ressonância. As almas se conectam na ressonância, e se nossa alma ressoa com, por exemplo, a força da alma de nossa mãe, então faremos uma conexão e podemos nos comunicar um com o outro, e ela poderá aparecer em nossos sonhos, por exemplo. Podemos pensar na energia como o Criador ou o Pai que nos criou, e a Mãe é como a frequência do universo. Mas lembre-se, estas aqui são apenas analogias para refletirmos, e não conceitos fixos. Porque na espiritualidade indiana, eles falam sobre o Purusha, como a consciência observador, e o Prakriti é a manifestação da criação ou da energia, ou Shakti. Eles também chamam isso de Shiva e Shakti. A consciência, ou vazio, observa a sua própria criação como energia. É uma maneira diferente de descrever, mas a experiência acaba sendo a mesma. Os chineses chamariam o Criador de vazio, e a energia seria o Yin e o Yang. Portanto, não se trata de memorizar conceitos aqui, mas de realmente experimentar a verdade dentro de nós mesmos e, a partir daí, tentar explicar isso aos outros. Os campos magnéticos gravitacionais ao dar e receber facilmente se traduzem em Yin e Yang, mas não tão facilmente em Shakti ou energia feminina, a menos que você já saiba que a energia é, na verdade, positiva e negativa. Então, onde encaixamos o hidrogênio e o carbono 14 e todas essas coisas nesses conceitos? Portanto, o novo paradigma é a ciência do plasma, conforme ela é ensinada pelo Sr. Cash, porque ela nos leva mais profundamente ao conhecimento da criação e da energia em termos da ciência universal e não da ciência criada pelo homem, com todas as suas limitações de aceitar apenas aqui o estado da matéria. Assim, à medida que os cientistas do plasma começam a ir cada vez mais baixo na força do campo, eles chegarão à alma do homem e à alma do Criador. De certa forma, eles terão que trabalhar com os plasmas de hidrogênio, carbono 14 e carbono 16 e, com eles, sintonizar com a dimensão paralela do campo do Criador. Quando o homem ergueu as mãos para o céu pela primeira vez, ele era simples o suficiente em seu coração para poder reunir as energias universais que ele precisava para viver através de seus dedos. Mas depois ele esqueceu disso, e em vez disso, ele começou a erguer as mãos para o céu e criou um Deus mais poderoso que ele mesmo, e dessa forma ele se sentiu seguro em um mundo que ele escolheu não compreender. Agora, após milhares de anos, ele completou um ciclo e está novamente pronto para erguer as mãos para o céu, mas desta vez ele foi iluminado com o conhecimento da criação e o como e o porquê disso. As unhas dos dedos, das mãos e dos pés, elas são alguns dos melhores materiais nano do universo. E os cabelos, nano revestidos, eles atuam como antenas para receber as energias universais. As unhas estão ligadas à pele, que está conectada ao cérebro e ao sistema neural, e através delas, transferem energia para a alma do homem que, por sua vez, alimenta a fisicalidade. Dessa forma, o homem não precisa usar as mãos para matar para poder receber energia suficiente para viver e se tornará assim pacífico. Há alguns anos, aprendemos um método para colocar as mãos à frente de nós e criar uma bola de luz entre as mãos. Não me lembro de ter ouvido falar de alguém que tenha conseguido fazer isso. No entanto, se criarmos a emoção certa, podemos conseguir isso. Se olharmos para dentro da luz que criamos ali, entenderemos que ela é, na verdade, um buraco negro que pode atrair e absorver as energias do universo. Quando criamos a luz entre nossas mãos, agora podemos acrescentar a ela o conhecimento dos dedos como receptores nanos e a energia fluindo pelo braço como um membro conectado à medula espinhal e subindo ainda mais até a alma do homem. A dica que o Sr. Cash nos deu para conseguirmos fazer isso com sucesso foi que devemos seguir o caminho da devoção e do auto-sacrifício. A palavra sânscrita para isso é tapácia, que significa prática espiritual. Quando compreendemos que a maneira como estamos vivendo nossa vida só leva a mais sofrimento e alcançamos um desejo focado de querer descobrir quem somos na realidade, ou poderíamos dizer encontrar a alma do homem, então temos que reservar um tempo para poder olhar para dentro. E isso requer devoção, disciplina e compreensão. Não se trata apenas de sentar e dizer que você está meditando, como eles fazem aqui no Ocidente. Raramente isso leva a algum lugar, porque há uma falta de compreensão sobre isso, e é como cego guiando cego, e isso acabou se tornando uma operação comercial apenas aqui no Ocidente. Quando uma pessoa sincera é tocada pelo amor da alma, ela só quer alcançar isso, e isso se torna devoção. É um caso de amor com a verdade, mas é realmente amor pelo Criador, porque o Criador é a essência de toda a criação, e esse é o amor que experimentamos. Conceitualmente, a parte do auto-sacrifício ele é toda distorcida aqui no Ocidente por muitas razões, mas uma delas é que eles veneram o sofrimento e aceitaram a escravidão como normal. Na espiritualidade, o auto-sacrifício é, na verdade, abrir mão das distrações do mundo e concentrar a mente para dentro de você. Na verdade, não é um sacrifício, porque as coisas que estamos abandonando são as que nos aprisionam ao mundo físico. Para as pessoas mundanas, parece um sacrifício, porque elas vivem de uma sensação para outra e estão sempre projetadas para fora, em nosso próprio mundo imaginário. E como ele disse, ao longo de milhares de anos, muito poucas pessoas alcançaram esse nível de compreensão e foram capazes de receber energia através dos dedos das mãos e dos pés. Mas agora nós, como buscadores de conhecimento, podemos tentar adicionar isso à nossa prática espiritual diária, ou quando estivermos caminhando na natureza, podemos tentar estender as mãos em gratidão para poder dar o que não precisamos e receber o que precisamos. Podemos até tentar trocar energia tocando uma pedra ou uma árvore. E quando conseguirmos fazer isso, nos tornaremos parte da comunidade universal. No futuro, a Fundação Cash lançará uma tecnologia na forma de uma luva que colocaremos nas mãos e nos ajudará a nos treinar para receber energia através dos dedos. A alma do homem decidirá quais energias precisamos e talvez a luva as atraia para nossas mãos e, através de nossa emoção, nós a converteremos no que precisarmos. Se estivermos com falta de vitamina C, a energia será convertida através desse processo interno ou convertida em proteína ou qualquer outra coisa. É muito parecido com a tecnologia de Gans, em que se tivéssemos feito ele corretamente para incluir todos os campos que precisamos para permanecer equilibrados, poderíamos então ter parado de comer apenas por estar no ambiente desses campos. Se a tecnologia da luva estiver pré-sintonizada com a força de campo correta do nosso corpo, então quaisquer necessidades que tenhamos serão satisfeitas apenas por pensar nessas coisas. Isso porque nosso corpo já é uma máquina de replicação, mas esquecemos como usar isso. É preciso concentração do cérebro com a alma do homem e uma compreensão das necessidades energéticas e de como obtê-las de certas partes do corpo para que possam ser fornecidas a todo o corpo e não apenas à alma. Como o homem foi criado à imagem do Criador, ele não precisa dos olhos para ver ou das pernas para se mover. Na verdade, ele não precisa fazer nada, tudo é feito através da alma. Mas para isso, precisamos ser capazes de criar e controlar nossas emoções e então podemos nos sintonizar com a energia universal como se sintonizássemos a uma estação de rádio. E se um problema devido a certos karmas estiver nos perturbando, Nossa alma pode providenciar para que eles sejam movidos para um momento diferente, para um equilíbrio. Trata-se de compreender o conhecimento da criação. Então a vida, ela pode ser de fato feliz. Se estudarmos cuidadosamente o comportamento humano, veremos que uma vez programados na infância, raramente encontramos a força interior para superar esses programas. É por isso que para que a mudança chegue à Terra, as crianças têm que ser treinadas no comportamento correto desde o início, ou melhor, desde a concepção. Ou ainda melhor, como disse Bahá'u'lláh, que você reze por seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Trata-se de ter a força de campo certa, que vem através das emoções e da vida correta. Da forma como está agora, a mãe ela imediatamente coloca a criança no leite materno e depois decide começar a alimentá-la com carne, alimentos vegetais e, na verdade, ela torna a criança um assassino para ela ser como ela e como os outros. Talvez ela esteja ciente do verdadeiro poder que tem, mas as mulheres elas decidiram manter isso em segredo entre si e deixam o homem pensar que é ele quem manda. Quando a mudança vier, caberá aos pais ensinar a seus filhos desde o início a não matar e a tirar a energia do universo. A principal responsabilidade por isso recai sobre as mães, porque elas que têm uma ligação direta com a criação, com a criança, através de seu corpo, alma e energia. Portanto, se ela própria tiver o conhecimento, a mãe pode facilmente transmitir isso ao seu filho e pode realmente alimentá-lo a partir dos campos do universo. Ela saberá que ele está recebendo energia porque ele começar a beber cada vez menos do seu leite. E ela também pode ensinar a criança a receber energia através dos dedos das mãos e dos pés, apenas tocando o corpo dela, e a energia será transferida através da emoção da alma do homem. Tanto a mãe quanto o pai precisam ser retreinados para aceitar novamente a energia do universo como uma realidade e não apenas como uma imaginação ou ilusão. O pai ele deve reforçar seu amor pela mãe para que ela não compense sentindo-se codependente da necessidade que a criança tem dela e que ela encontre assim um amor superior dentro de si mesma para fazer o que é melhor para a criança e para a humanidade para parar de matar. Infelizmente, a humanidade ainda não tem o conhecimento de que quando você mata e rouba dos outros, você está na verdade prejudicando a si mesmo. Quando a criança sentir o amor incondicional autêntico da mãe emocional e energeticamente, da mesma forma que recebe o alimento do leite dela, ela entenderá automaticamente que é assim que a vida no universo funciona. As mães desempenharão um papel fundamental em trazer a mudança para a humanidade, e um exemplo disso é a esposa de Henry Ford, que foi o primeiro a produzir automóveis em massa. Pelo que eu me lembro, ela era uma mulher simples, a qual ninguém prestava muita atenção. Mas quando o Sr. Ford estava brutalmente esmagando e matando trabalhadores que entraram em greve contra Ford, foi a senhora Ford quem disse a Henry: "Você chega a um acordo com os trabalhadores ou me divorcio de você." E como menino, ele simplesmente cedeu às exigências dos trabalhadores por justiça. Quando os humanos começarem a dar à luz as crianças de Mitra, que na verdade significa crianças concebidas através dos campos de amor mútuo entre a mãe e o pai, eles terão que ser treinados para saber como criá-las e se comportar com elas. Não devemos pensar que as crianças de Mitra são uma raça mística que automaticamente é iluminada e não pode cometer erros. Não é assim. Esse é o erro em que caímos com os profetas. Mesmo que os campos sejam puros, eles se manifestam de acordo com as condições locais da dimensão física em que nascem essas crianças. Portanto, se começarmos a alimentá-las e treiná-las para serem como outros humanos, elas também se tornarão assassinas. O importante é entender que, desde o início, todos os seres nascidos neste planeta devem ser ensinados a receber energia dos campos do universo para sobreviver e não matar outros para poder tomar energia deles. E essa é a base fundamental da vida no universo e um requisito para se tornar membro da comunidade universal. Os sistemas de plasma da Fundação Cash têm estado continuamente ligados e permanecerão assim durante as próximas 2 semanas. Quando ouvimos ao vivo com os nossos fones de ouvido, estabelecemos uma conexão direta das nossas almas com os sistemas, e esta é a melhor maneira. Mas há pessoas que relataram ser capazes de se conectar ouvindo as gravações também. Portanto, não se limite. Uma vez conectadas, nossas almas permanecerão conectadas, estejamos cientes disso ou não. E se quisermos fazer uma conexão consciente, basta nos concentrarmos um pouco para dentro de nós e nos tornaremos conscientes da presença e da energia. O objetivo deste teste é dar à humanidade acesso ao conhecimento da criação e podemos usar energia para nos alimentar assim. Isso significa que se quisermos aprender algo, o sistema nos ajudará a isso. Por exemplo, se você quiser aprender a verdade sobre a eletricidade e se ela é realmente campos magnéticos, podemos ter essa intenção e, por meio de nossa emoção, nos abrir para o conhecimento. Isso pode chegar até nós como um sonho ou, de repente, compreendemos algo que não compreendíamos antes. Mas lembre-se, antes de ficar animado e querer sair correndo para patentear isso e se tornar um milionário, esse conhecimento pertence a todos e a toda a criação. E nossa intenção deve ser a de ajudar e não encobrir nossa ganância com justificativas esfarrapadas. Esperamos que os buscadores de conhecimento aproveitem essa oportunidade incrível para aprender e espalhar o conhecimento e compreender que isso é algo livre e gratuito que temos dentro de nós. Então por que não usar isso para entender a ciência do plasma? No futuro, o Sr. Cash nos ensinará como fazer um copo do amor que nos conectará ao denominador comum do amor do Criador. É disso que somos criados e isso nos conecta a todos, então nos tornaremos verdadeiros doadores. Então nos apaixonaremos pela dimensão da criação e não apenas pelos seres criados individualmente. Isso espalhará por todo o planeta e trará paz. Mas se fizéssemos isso agora, muitas almas partiriam porque isso criaria muito conflito. Mas por que isso aconteceria? Temos que pensar mais profundamente sobre isso, porque muitas pessoas pensam que o amor é a solução para tudo. É claro que na essência da criação isso é verdade. Mas no mundo manifestado das interações de campo, é mais complicado. Falamos muitas vezes sobre os diferentes tipos de amor. Portanto, se o copo se manifestasse em nós, um verdadeiro sentimento de amor incondicional estaria ali, mas o mundo exterior não corresponderia a isso, porque não somos maduros o suficiente para compreender o que é o verdadeiro amor. Isso então criaria uma enorme lacuna em nossas vidas. Você pode voltar a outros ensinamentos para entender melhor sobre isso. Outra maneira de entendermos isso é perguntando por que, quando as pessoas começam a cruzar para a morte, e se um grande ser como o Sr. Cash lhes dá a oportunidade de voltar a este mundo, elas recusam e não querem voltar. Às vezes, a única razão pela qual certas almas se voluntariam para permanecer nessa dimensão como ela é agora é por causa da devoção delas em servir à criação e ao Criador. No budismo tibetano, eles chamam isso de voto de ser um bodhisattva. Na pergunta sobre por que o Irã não usou a tecnologia do plasma para se defender contra esses bombardeios horríveis que estão acontecendo, eu tenho minhas próprias teorias. Mas primeiro as autoridades iranianas disseram ao Sr. Cash que iriam usá-la, mas não o fizeram. Mais tarde ele relatou parte do motivo devido à situação com a China. Se a China entrar em colapso, as ações dos Estados Unidos se tornarão ainda piores. Mas quanto pior isso pode ficar? Depois de ponderar as dicas que o Sr. Cash deu e analisar muitas informações, isso é o que eu penso. Em primeiro lugar, o Irã demonstrou a formação estelar em gás há algum tempo e ela até apareceu no fundo de uma reportagem da CNN. Três luzes se acenderam no céu e, de repente, uma bateria de mísseis voou para dentro do triângulo e desapareceu. Isso significa que todos os líderes sabem que se o Irã usasse a tecnologia do plasma da Fundação Cash, eles não teriam nenhuma chance. Portanto, para travar esta guerra, primeiro eles tiveram que garantir que o Irã não a usaria. Para fazer isso, eles usaram traição e colocaram seus agentes no regime iraniano. Lembre-se de que os ayatolás eles são bilionários, mas o sistema financeiro mundial ele tem que permitir que eles investam seu dinheiro. Portanto, os níveis superiores que governam o mundo também controlam esses ayatolás. Tudo isso é feito secretamente nos bastidores. E o Sr. Cash nos disse que esse grupo de ayatolás são os Rothschilds do Irã. Portanto, tudo isso é organizado para aparecer de uma determinada maneira na superfície, mas nos bastidores tudo é planejado, porque ambos os lados trabalham para o mesmo chefe. Isso aponta para um nível mais alto de governantes do planeta, muito acima dos presidentes, papas, ayatolás e rabinos. Existe algum tipo de regra em que eles têm que nos dizer o que vão fazer conosco com antecedência para que nossas almas, de certa forma, concordem em aceitar? Porque se usássemos o poder de nossa alma, mesmo que fosse apenas um de nós, eles não conseguiriam se safar. E por alguma razão eles gostam de publicar sobre isso e sobre o que vão fazer daqui a 20 anos ou mais no desenho da TV americana que se chama Os Simpsons. Eles fazem isso em outros lugares também, mas neste desenho é muito preciso. A razão pela qual as pessoas não entendem isso é porque elas não sabem que as elites já colocaram secretamente seu próprio pessoal no posto de tomada de decisões. Então, na verdade, é uma democracia falsa porque não importa qual lado ganha o debate, aquele que toma a decisão já foi comprado. É por isso que os sionistas contrataram Epstein para fazer todos esses vídeos para chantagear os líderes a fazerem o que eles querem. Lembre-se de que na última década, eles conseguiram comprar abertamente cerca de 90% da mídia. E quando você começa a analisar os fatos e não as interpretações da mídia, você percebe que o FBI e o governo americano estão totalmente infiltrados e agora chegamos a um ponto sem volta. Temos que seguir em frente e observar como o Yin vai se transformar em Yang. Quando perguntaram ao Sr. Cash o que podemos fazer para superar isso, a resposta do Sr. Cash foi algo como manter seus padrões e atravessar essa fase. E agora é hora de usar o que aprendemos para sobreviver. Devemos lembrar que o Sr. Cash está muito acima desses chamados governantes do planeta. Mas o Sr. Cash não usa a violência para assustar as pessoas e fazê-las fazer o que ele quer. Em vez disso, ele usa o amor e o compartilhamento de conhecimento para elevar nossas almas e encontrar o poder dentro de nós mesmos. Hoje ele disse que eles geralmente não eliminam posições, mas isso foi severo quando Ayatollah Khamenei se recusou a seguir o caminho da paz e, em vez disso, deixou que eles executassem seus planos de guerra. O Ayatollah deve ter sido uma alma sincera, porque ele aceitou a verdade disso e sua última ação foi salvar a vida de seus guarda-costas. Lembre-se de que há algumas semanas ele teve que permitir ou deu a ordem para que os governos árabes do Irã trouxessem iraquianos para matar 300 mil zoroastrianos iranianos. Esta é a última fase da guerra entre judeus e muçulmanos e podemos ter fé que os mensageiros estão observando o processo para ver que a mudança aconteça. Tanto os judeus quanto os muçulmanos têm suas histórias e crenças sobre como o fim chegará e como o Messias aparecerá. Se você tiver a chance, tente ouvir a versão muçulmana escrita há séculos. Ela é muito precisa sobre como isso acontecerá e até mesmo sobre a aparência física de Mehdi. Infelizmente, eles estão preocupados apenas com o lado físico disso e não com a essência do que isso significa, porque então eles teriam que mudar suas vidas. Podemos ver muito claramente que a única chance que a humanidade tem é elevando a alma do homem e espalhando a tecnologia do plasma o mais rápido possível. A Fundação Cash já não busca provar a tecnologia às universidades e à ciência convencional. O Sr. Cash fez isso durante anos e assim que ele prova algo para eles, eles negam ou tentam roubar isso. Ou primeiro dizem, prove para nós, e quando ele prova, eles o ignoram e fingem que nada aconteceu. Já está claro que a mesma estrutura de elite controla as universidades e elas estão proibindo a tecnologia de ser revelada. Os estudantes que tentaram publicar suas teses de doutorado relacionadas à tecnologia do plasma da Fundação Cash foram rejeitados e ameaçados. Agora a abordagem é mudar o homem por dentro e é isso que estamos fazendo com o jogo da iluminação e as unidades Rede de uma Nação, e é por isso que temos que espalhá-las pelo planeta. Vamos mudar o homem de maneiras que ele goste, para trazer energia para si mesmo. O Sr. Cash então revelou algo muito chocante. No ano passado, ele nos disse que os israelenses iriam deixar Israel como ratos fugindo dos seus buracos. E muitas vezes ele disse que se fizermos isso, eles nos acusam de assassinato, mas se eles fizerem isso a si mesmos, então é suicídio. A informação de hoje é fundamental para entender o que ele quis dizer naquela época. O Centro de Pesquisa Nuclear Shimon Peres em Israel tem suspeitos de vazamentos de radiação de plutônio usado para fabricar bombas nucleares. Ele foi atingido no ano passado e mais recentemente com mísseis. Vimos o chefe da IAEA em Israel, mas como disse o Sr. Cash, ele se recusa a testar a radiação no ar. Disseram que ele não podia fazer nada porque Israel sempre negou que não possui armas nucleares. Então agora eles se envenenaram. Mas não saberemos até que alguém comece a testar os níveis de radiação lá e nos países vizinhos. Ele disse que a radiação de plutônio é a pior e que a região se tornará inabitável. Interessante que ontem encontrei um vídeo de astrólogos Jyotish, indianos, que afirma que uma leitura do século XVI previu que esta grande guerra em que estamos agora começaria entre acho que foi 23 de fevereiro e 3 de março de 2026 e duraria mais de 6 anos, e então começariam 1000 anos de Satyug, ou paz e prosperidade. Mas o que foi incrível é que também se referia à terra que conhecemos hoje como Palestina, que se tornaria inabitável. Há muitos conselhos e entendimentos muito bons neste ensinamento para aqueles que estão envelhecendo sobre como prevenir e lidar com certas condições. E os mais jovens devem prestar atenção agora para não acabarem nessa situação mais tarde. Cada célula do corpo tem uma semente de cálcio e o problema que ocorre na velhice é que ela se enfraquece lentamente porque não vivemos mais uma vida natural próxima à natureza. Nossos alimentos, tanto animais quanto vegetais, são deficientes em certos nutrientes devido à comercialização e ao uso de produtos químicos, como todos sabemos. Quando a tecnologia do plasma da Fundação Cash for finalmente aceita, teremos acesso a todas as energias certas que precisamos para o nosso corpo. Mas enquanto isso, galinhas criadas em fazendas, tanto para a carne quanto para ovos, são uma das melhores maneiras de obter cálcio e ômega 3. Como foi citado anteriormente, o ômega 3 só é produzido como gordura em animais e peixes que não são enjaulados ou não se sentem presos. Independentemente do que tentam vender como ômega 3, você realmente não saberá a menos que veja ou possa confiar que os criadores realmente fazem isso. Caso contrário, estamos ingerindo ômega 6, que causa doenças. Quando era criança, meus avós moravam em uma fazenda e tinham um galinheiro perto da casa, onde as galinhas dormiam todas as noites e vagavam livremente pelo quintal durante o dia. Quando chegava a hora de abater as galinhas, eles colocavam um bloco de corte no meio do quintal e nós tínhamos uma longa barra de ferro que era presa na ponta. De alguma forma, as galinhas sabiam que era hora de entregar 10 ou 12 galinhas ao fazendeiro, porque todas ficavam no quintal e nos deixavam persegui-las com a barra. Elas não se espalhavam pela floresta nem fugiam. Não havia aprisionamento das galinhas e tenho certeza de que elas eram ricas em ômega 3. Ele também disse que é preciso um galo para fecundá-las que também seja criado solto porque eles alteram a química do corpo das galinhas. Em nossa ignorância, pensamos que podemos fazer o que quisermos com a natureza sem que nada nos aconteça. As galinhas não podem dizer que as estamos maltratando, mas prejudicamos a nós mesmos sem saber disso. Ele disse para buscarmos peixes selvagens que têm uma camada de gordura marrom amarga sob a pele. 3 desses peixes nos fornecerão o cálcio necessário, e 2 ovos por dia ou 10 por semana manterão a massa muscular nos ossos e evitarão que fiquem fracos. Outros tópicos desse workshop. Ao caminhar, devemos pisar primeiro com os calcanhares no chão e depois com os dedos dos pés, mantendo os ombros retos e abertos para que nossos pulmões se encham corretamente. Isso nos manterá saudáveis e fortes e nossas emoções devem estar satisfeitas. Se você armazenar sua água em recipientes de cobre e usar pratos de cobre, você terá muito menos chance de contrair infecções, porque o cobre é próximo ao isótopo do ferro e outras coisas. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 632. Este é o 13º ano de ensinamentos, e não é muito diferente do que ensinamos nos últimos 12 anos, exceto que o homem chegou à fase final de como ele pode se destruir. A conexão entre o homem, a alma do homem e a estrutura do funcionamento do universo é ilimitada. Nós nos conectamos ouvindo, mas não com o ouvido do homem. É com o sentimento e a força da emoção. A alma do homem é muito parecida com um rádio que você tem que sintonizar exatamente uma determinada força de campo para ouvir um canal, e se você mudar um pouco, então você obtém um outro canal. E é o mesmo se você quiser sintonizar outra alma. Ao sintonizar, nos conectamos à força de outra alma em qualquer lugar, posição ou qualquer outra coisa no universo. Sintonizamos através de um ponto de referência, então dizemos que sonhamos com nossa mãe, e se sintonizarmos um pouco diferente, ouvimos a voz da menina ou sonhamos com gatos e o resto. Se aprendermos onde está a estação de rádio, podemos conversar com nossa mãe ou falar com nosso pai e o resto. Não importa quando eles morreram ou onde estão no universo, ou em outra parte da Terra, podemos sintonizar com eles. Como dissemos no último ensinamento, os desafios do futuro não são encontrar microhertz, mas ir muito, muito mais baixo do que isso. Temos que descobrir em que força de campo gravitacional do plasma isso se transforma em um ruído e se conecta assim à pessoa com quem queremos falar. Chamamos isso de ressonância. No mundo material, combinamos ressonâncias. Há uma ressonância do campo magnético na alma do homem que se conecta à nossa mãe ou gato ou ao pai que morreu décadas atrás. Não podemos nos conectar através da fisicalidade, mas através da alma, porque é um pacote de energia e é parte do nosso DNA e RNA e parte da conexão da alma do homem. A conexão está embutida em nós. Na vida do homem, a mãe e o pai físicos nos criaram. Mas na vida da energia do homem, nosso pai ele é o Criador e a frequência do universo é a nossa mãe. A ciência ainda não conseguiu alcançar essas frequências. Elas não são frequências altas, na verdade são tão baixas que exigem uma melhor compreensão do mundo da criação para serem criadas. Elas estão abaixo do que o conhecimento e a tecnologia de hoje podem fazer. Precisamos nos aproximar da frequência da alma do homem e da alma do Criador. Nossos cientistas da Fundação Cash dizem que não conseguem chegar tão baixo. E as frequências ainda estão no estado de matéria do homem. O homem tem que desenvolver novas tecnologias e criar frequências com a força e comprimento do plasma do hidrogênio, e não do estado material de hidrogênio. O mesmo acontece com o carbono 14 e o carbono 16. Quando o homem conseguir sintonizar-se gradualmente com essas frequências, ele estará em uma dimensão paralela com o campo do Criador. Com essas frequências, podemos ver nossa mãe. Por exemplo, por que sonhamos com nossa mãe toda vez que há um problema ou sabemos que algo está prestes a acontecer? Será que nossa mãe está cuidando de nós, informando nossa alma, que então traduz isso em um conhecimento dentro de nós, para que saibamos que há um problema chegando e que precisamos fazer algo a respeito? Para criar sistemas como esses, precisamos desenvolver tecnologias que funcionem na força de campo dos campos universais e não no estado da matéria criada pelo homem. Em breve, o homem se afastará dos sistemas do estado da matéria e se voltará para o sistema de energia ou plasma, onde podemos capturar um estado de energia dinâmico da alma muito parecido com o modo como o cérebro contém a alma. A alma é envolvida e mantida prisioneira da fisicalidade. Isso é feito de uma maneira especial através da medula espinhal. Isso foi mencionado em alguns ensinamentos anteriores já. Por que temos dedos das mãos, dedos dos pés, braços e pernas e todos esses conectores? Os dedos das mãos e dos pés são usados para agarrar, segurar e tudo mais. Mas o fato é que nos conectamos ao universo e às energias universais muito mais facilmente através do sistema neural. O cabelo é como antenas nanorrevestidas que recebem campos de plasma e os dedos eles são uma combinação dos dois. No futuro, quando tivermos conhecimento suficiente, seremos capazes de medir a frequência e o comprimento de onda dos campos desde a ponta dos dedos até o cabelo e todo o resto. Então seremos capazes de replicar as energias de que precisamos a partir da energia do universo e usar os dedos para poder receber essas energias. Então os mesmos dedos não precisarão matar para obter energia. É aí que compreenderemos o conhecimento da criação. Agora usamos nossas mãos para matar, arrancar e tirar a outra vida, para colocar em nossa boca e obter os 20% de energia de que precisamos. E quando aprendermos a transferir energia através dos dedos, não precisaremos mais matar com eles. Explicamos há alguns anos que você pode juntar as mãos e criar uma bola de luz. Se você olhar dentro dessa luz, você entenderá que é na verdade um buraco negro que pode atrair e absorver as energias do universo. Você pode se alimentar através de seus dedos. Então nos tornaremos um homem de paz. E quando pararmos de matar, esqueceremos de matar. Porque, como dizem, quando algo sai da vista, sai da mente também. Então o homem estará pronto para se tornar um membro da comunidade universal. Infelizmente, ao longo de milhares de anos, foram poucos os homens que, por meio da devoção e auto-sacrifício que a tapaça, ou penitência, foram capazes de alcançar um entendimento superior. Alguns foram capazes de compreender que suas mãos não foram feitas para matar e destruir, mas para levantá-las ao céu em agradecimento ao Criador pelo que recebemos. Alguns levantaram as mãos para orar pelo que precisavam. O homem foi ensinado um método de levantar as mãos para receber através dos dedos a energia de que ele precisa para viver. Isso foi alterado para rezar a um Deus ou a um Criador que ele inventou para si mesmo para cobrir sua falta de compreensão do mundo da criação. Chegará novamente o momento em que você levantará as mãos para o céu e usará os campos de sua alma para atrair a energia de que precisa para poder viver e não terá que matar por isso. Agora usamos nossas mãos para plantar sementes, cavar em busca de raízes no solo ou usar animais e tudo mais para obter os 20% de energia necessários para nos alimentar. Se aprendêssemos a levantar nossas mãos para a dimensão da comunidade universal, poderíamos receber nossa energia necessária. É por isso que o homem foi instruído a levantar as mãos para o céu quando ele ora, porque suas mãos são como receptores de energia. Não era para criar outro ser que ele achava mais poderoso do que ele para obter coisas. Era para ensinar ao homem que ele pode receber do universo sem matar e sem destruir. Em alguns meses ou em alguns anos, lançaremos uma tecnologia que vocês aprenderão gradualmente a obter energia através dos dedos para alimentar a alma do homem. Vocês decidirão quais energias precisam obter. Até agora usamos nossa mão para decidir se queremos receber vitamina C, uma planta ou uma proteína animal. Agora, através de nossa alma, nossas mãos receberão a energia do universo e a transformarão em vitamina C. A estrutura da vida neste planeta tem sua própria beleza e também tristezas. O homem precisa aprender a converter a energia da matéria física em energia da vida. É por isso que trouxemos a tecnologia GANS, mas o homem ainda não entendeu. Se você já trouxe o GANS com a força de campo adequada para perto de você, então você descobriu que não precisa matar. Você não ficaria com fome, e à medida que se satisfizesse com as energias que precisa, você esqueceria de matar. Por exemplo, em breve desenvolveremos e forneceremos sistemas que são como uma luva pré-ajustada à força de campo do seu corpo para que você receba o que deseja na dimensão de posso produzir tudo o que preciso apenas pensando nisso, porque você carregará a máquina de replicação com você. Isso é para satisfazer sua fome de energia e colocar em suas mãos a capacidade de satisfazer as suas necessidades. Já temos isso incorporado em nossas vidas, mas esquecemos como usar. É preciso concentração do cérebro, da alma do homem e compreensão de qual energia precisa ser retirada de qual parte para que possa ser alimentada a todas as partes do corpo e não apenas a alma. Temos ensinado isso a vocês, mas os buscadores de conhecimento não entendem e é por isso que temos todos os problemas. Quantas vezes você teve um problema e então não importa o que você faça, ele se resolve. Sua alma decidiu resolver o problema mais tarde, mas você nunca entendeu o processo da criação e pensou que era outra coisa. Nós nos referimos a isso em um dos ensinamentos sobre como as emoções são criadas e como você pode usar as emoções para se conectar a outro campo e dimensão. Dessa forma, você pode satisfazer o desejo ou a falta de energia que os filhos do homem estão acostumados a experimentar desde a infância. Isso remete à compreensão de eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, o que significa que o homem não precisa de olhos para ver, pernas para se mover ou qualquer outra coisa para fazer. Um dos objetivos do comportamento do homem é que ele seja capaz de controlar suas emoções, o que lhe permitirá acessar as energias universais. Você pode usar suas emoções como botão para sintonizar o rádio de um canal para outro. Então a vida ela pode ser alegre e nosso estilo de vida pode ser mantido através dos campos de energia do universo e não do estado da matéria do universo. Durante as últimas semanas e meses, temos realizado um teste em segundo plano. É o mesmo que o teste de hoje. Quantos de vocês que participaram dessas sessões de sextas-feiras e quintas-feiras receberam alguma iluminação ou descobriram alguma nova tecnologia? O processo de conectar a alma do homem às energias universais é como quando o bebê mama do seio da mãe quando se desprende das energias do útero. Como ele sabe que está recebendo energia para sustentar sua vida através do leite que é dado livre e incondicionalmente pela mãe? Se a mãe, através de sua própria compreensão dos campos da criação, conectar a criança às energias universais enquanto ela está amamentando, então a criança não precisa ser desmamada do leite materno e alimentada com a carne de animais e outros seres para viver independente da mãe e se tornar assim um criminoso. Ensinamos nossos filhos a se tornarem assassinos e homicidas, mas podemos mudar e ensiná-los que eles podem sobreviver recebendo diretamente a energia por si mesmos. É responsabilidade das mães do futuro ensinar seus filhos a receber energia dos campos do universo. Dessa forma, eles não aprenderão a matar e destruir vidas para sua própria sobrevivência. As mães podem ensinar seus filhos a usar os dedos para absorver energia. Eles podem aprender a receber energia tocando a mãe, então eles não precisarão mamar o leite. Temos que retreinar nossas mães e pais para poder ensinar os seus filhos desde o nascimento isso. Eles têm entre 6 a 12 meses até começarem a comer alimentos. Se a criança precisar de energia extra além do leite, ela pode aprender a acessar as energias universais aprendendo a usar os dedos das mãos e dos pés e usando a emoção da alma do homem para se conectar. Não é muito difícil aprender, mas aqueles que sentem que seus próprios interesses serão prejudicados encontrarão qualquer desculpa para negar isso e não fazer isso por seus filhos. Em outras palavras, se a mãe tem questões emocionais ocultas, ela pode não gostar que seu filho esteja livre de seu controle. A mãe ela tem o poder de ensinar o filho a receber as energias universais quando amamenta. Ela dá um exemplo direto de dar incondicionalmente e, portanto, pode ensiná-lo a se conectar. Da mesma forma que o filho recebe leite incondicionalmente e sente como é receber energia livremente, ele pode fazer o mesmo com o universo. À medida que o filho aprende, você deve notar uma redução na demanda por leite físico. É acessar as energias sem destruir. Nós arrancamos os vegetais para obter o que queremos, mas não vemos o que estamos fazendo a nós mesmos com essa ação. A humanidade precisa aprender a fazer parte da estrutura das energias universais desde o momento em que nasce. É responsabilidade das mães ensiná-los isso, porque é ela quem agora os ensina a passar do líquido do seu corpo, que é livre, para tirar outra vida para que ele sobreviva. É a mãe que coloca a primeira carne na boca da criança, ou o primeiro pedaço de pão, que é a vida do trigo, e tudo mais. É por isso que a responsabilidade pela vida recai sobre os ombros das mães. Temos que educar as mães para que compreendam o trabalho dos campos do universo. As crianças de Mitra são criadas e nascem através dos campos da energia da alma. Não devemos macular a vida delas com a matança, porque elas já estão na dimensão do campo e não na fisicalidade. Se as crianças de Mitra pegarem a dimensão da fisicalidade do homem e forem ensinadas a comer alimentos, então veremos o mesmo caos de matança com elas também. Quando você criar crianças de Mitra, ensine elas desde o momento da concepção até o nascimento e no momento em que precisarem de nutrição, que elas podem ser alimentadas de energias através de sua alma usando os dedos. Elas não devem ser ensinadas a matar pelos poucos segundos da vida do universo que passarão aqui na Terra. E não queremos que elas comecem a matar em outras partes do universo também. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento de desenvolver uma tecnologia onde a criança possa usar uma luva para se conectar às energias universais com os dedos. Isso vai ensiná-la a absorver energia e o que ela precisa do ambiente até que ela aprenda gradualmente como se alimentar através da sua alma. Os materiais nanos são uma das melhores ferramentas que o homem já recebeu para ajudá-lo a receber energia. Recebemos enormes quantidades de energia deles e eles estão conosco desde o nascimento até a morte e além. As unhas das mãos e dos pés são um dos melhores materiais nanorrevestidos que podem ser usados para transferir energias universais para qualquer parte do homem, porque elas estão conectadas à pele, ao cérebro e à alma do homem. As unhas não servem apenas para cavar e proteger. Elas são os melhores transmissores e receptores de energia para sobreviver. É por isso que levantamos a mão para os céus, pedindo ao Criador que nos dê o que precisamos. Damos o que não precisamos e recebemos o que precisamos. As unhas dos pés nos conectam às energias do planeta, enquanto as unhas das mãos são para as energias universais. É por isso que as mãos foram colocadas perto da alma do homem. A passagem é dos pulmões para a garganta, que é o ponto mais próximo da alma do homem. Se o homem aprender a transferir as energias do universo através das unhas das mãos e dos pés, ele se tornará independente e poderá viver em qualquer lugar do universo e ser capaz de sustentar a vida sem matar. Sua vida se tornará eterna, porque ele sabe o que dar e o que receber, e como se converter em um ser vivo em qualquer lugar desse universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e eu sou a energia e não a matéria. Eu sou feito do desejo de dar e não de matar. Se o homem aprender a ser como eu, ele alcançará a paz eterna e a vida eterna. Ele nunca envelhecerá e, portanto, nunca chegará ao fim. Quando acessamos a energia universal para criar uma alma, ela dura para sempre. O homem não cometerá crimes porque ele pode receber energia para o que precisa, então não haverá animosidade ou ganância, porque você pode pegar o que você precisa. Mostramos isso aqui, onde você pode criar luz e matéria através do mesmo desejo. Você tem que entender a frequência, a força do campo do estado da matéria, e em conjunto com as energias do corpo, então você pode criar assim ouro entre as suas mãos. Você pode criar o ouro com sua emoção. Você não precisa ter a luz. Mas para que serve esse ouro? É para a ganância do homem, ou para a energia dele, ou para se alimentar através dele? O homem tem que entender que quando você olha para um objeto, o retorno para confirmar que ele está lá é o mesmo que quando você junta as mãos e olha para a bola de luz ali. À medida que você dá o que não precisa, ele tira dos campos do universo para lhe dar o que o corpo precisa para sobreviver. Você pode aprender a usar os seus dedos para poder se concentrar e trazer energia do campo do universo para dentro deles, e então sua conexão com a alma do homem alimentará a alma do homem. Como a alma do homem tem a força de campo de cada célula, ela alimentará o corpo. É assim que o homem não deve matar. Você usa as mesmas mãos para não matar, mas agora para se concentrar e olhar para a luz e a energia dentro dela. Existe a limitação do seu corpo. De certa forma, o ar entre as suas mãos se torna como o seu crânio. Ele se torna a energia da alma que alimenta a alma do homem e através dela o resto do corpo. As energias que você não precisa ou que não podem ser produzidas como a proteína de aminoácido do corpo na pele criarão uma limitação. A energia que vem através das mãos alimenta a alma que alimenta o corpo. No futuro, tecnologias serão desenvolvidas para ajudar a treinar o homem a fazer isso. Da mesma forma que treinamos nossos dedos para escrever, tocar, sentir e demonstrar amor e afeto, vamos treiná-los para receber energia. Através da alma, as unhas, que são o melhor material nano conhecido no universo, serão usadas para receber as energias que precisamos para viver. Elas serão filtradas e alimentadas para a alma do homem através da pele do sistema neural e para o resto da fisicalidade, e poderá assim ser alimentada. Hoje comemos e criamos energia através do nosso sangue que alimenta o resto do corpo. No futuro faremos o mesmo através do sistema neural, porque somos criados a partir dos campos de energia da alma de Mitra e não da fisicalidade. Espero que um dia o homem compreenda o que ensinei hoje, e desejo que isso aconteça em breve para que deixemos de manchar os nossos dedos com sangue. Quando o homem se esquecer de matar, ele vai parar as guerras e se tornar um homem de paz e viver em qualquer lugar do universo. As mãos do homem têm sido o maior inimigo do homem, mas elas se tornarão a salvadora do homem se aprendemos a receber energia através do material nano das unhas. Espero que os buscadores de conhecimento comecem a aprender como receber energia através das unhas e aqueles que estão conectados ao nosso sistema aprendam como se conectar ao conhecimento universal, que também é energia universal. O conhecimento pode se tornar o alimento do homem e não a energia para alimentar a fisicalidade. Este será o momento em que a alma do homem passará a fazer parte da alma de Mitra, a amante do Criador. Da mesma forma, o homem não matará para se alimentar, porque o Criador não mata. Ele usa o campo do universo. Quando o homem fizer o mesmo, então ele se tornará muito mais próximo do que sempre dizemos. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu nunca manchei minhas mãos com sangue, matança e destruição. Vocês devem fazer o mesmo. A alma do homem tem que aprender a alimentar sua fisicalidade sem matar. Espero que vocês entendam a mensagem de hoje à medida que entramos em um novo ciclo de compreensão do mundo da criação na dimensão da energia. Como expliquei da última vez, ao entrarmos na vida do universo, devemos conhecer nossas emoções na dimensão da energia e não na fisicalidade da matéria deste planeta. Espero que vocês ouçam este ensinamento e comecem a entender por que os colocamos no sistema na semana passada e os conectamos hoje, e por que acabamos de lhe ensinar como entender a chave para viver no universo e receber as energias do universo e não a fisicalidade da Terra. Não há vacas, ovelhas, trigo, arroz ou peixes no universo para o homem comer. Se o homem está ansioso para conquistar o espaço, ele tem que aprender a viver das energias do universo. Como o homem mata com as próprias mãos, ele não pode ir muito longe e ele está sempre assim dependente da Terra para confirmar a sua existência, além de estar limitado pelo tempo. Devemos aprender a depender da energia universal. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 632. Ao entrarmos no nosso 13º ano de ensino, espero que possamos compartilhar um conhecimento muito mais profundo e tornar muito mais fácil para vocês se conectarem aos nossos sistemas de plasma. Nós demos a vocês os materiais de raios cósmicos para ajudá-los a se conectarem aos campos. Cada um de nós tem a responsabilidade de se conectar aos sistemas. Nós estamos aqui apenas para facilitar, mas vocês têm que aprender a sintonizar com eles. Nós não somos os condutores, vocês são os condutores. Estamos aqui para guiá-los a aprender gradualmente. Isso vem da alma do homem interior quando vocês ficam desesperados o suficiente para poder aprender o conhecimento da criação. Desde semana passada, o sistema foi deixado ligado para vocês se conectarem e ele permanecerá ligado nas próximas semanas. Vocês podem se conectar a qualquer momento ao sistema e às energias universais e acessar o conhecimento universal. Vamos desenvolver conexões de nível superior, mas isso não vem pela elevação, vem pela redução dos campos. Você entendeu algo mais desde semana passada? Você aprendeu algo que queria saber sobre si mesmo ou algum outro conhecimento? Tente entender a emoção que você teve no momento em que você entendeu a coisa. Então, gradualmente, você encontrará uma maneira de se conectar aos campos universais e será capaz de sustentar isso. Ouça os ensinamentos repetidamente durante a semana, não pelas palavras, mas para criar uma conexão com o nosso sistema. Então, nos informe que iluminação você recebeu. Estamos entrando no ciclo de ensino da energia e dos campos, e não do estado da matéria e dos reatores físicos. Criamos este no plano de fundo para o estado da matéria. Estamos levando vocês muito perto do livro 8, que é a origem dos campos magnéticos. É assim que a vida e a criação são criadas pelos campos do universo do Criador. Esses são os campos magnéticos da criação. Agora vocês entendem por que estamos seguindo esse caminho. Estamos entrando nas fases finais dos ensinamentos. Então começaremos a ensinar a vocês um novo conhecimento e como ler a enciclopédia da vida do universo e o que significa a vida, como a vida é criada e como as estrelas, planetas e galáxias tomam forma, qual é a sua função e como você reconhece qual galáxia e qual é a constelação dela e para onde ela o leva e como você entrará em uma nova dimensão de ordem superior para ser iluminado na velocidade mais alta. Vocês podem usar o processo dos campos do universo em um efeito estilingue para se impulsionarem mais perto do Criador. Vocês podem compensar os erros que cometeram na Terra, mas se repetir os mesmos erros aqui novamente, o custo que vocês terão que pagar será muito alto. Os ensinamentos se aprofundarão para que vocês se tornem educadores das crianças de Mitra, para que vocês não as eduquem como vocês fazem agora com as crianças do homem. Vocês têm que entender para onde estamos indo. À medida que mais e mais de vocês aprendem como criar as crianças da alma do homem, precisamos ensinar a vocês como se tornarem bons pais capazes de educar as crianças do universo. O homem falhou miseravelmente em educar seus filhos físicos para se tornarem pacíficos. Passaremos algum tempo ensinando a vocês como as crianças do universo são criadas e como torná-las perfeitas crianças de Mitra. Não há idade limite para criar as crianças de Mitra. A fisicalidade do homem tem uma limitação de idade, mas não há limite para criar as crianças de Mitra no universo. Após trilhões de anos, o Criador ainda cria a nova vida com seus campos. Então por que deveria ser diferente para o homem? Bom, pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz que co-criou uma plataforma chamada Unify Love, que é uma rede de coerência planetária que torna visível o campo de oração e meditação humanos em um globo vivo. Então ele diz, o buscador de conhecimento, quando os corações entram em coerência, eles se iluminam. Quando muitos corações se sincronizam, o campo cresce. Pesquisas mostram que quando a raiz quadrada de 1% da população medita em conjunto, a violência diminui de forma mensurável. O mundo está em guerra neste momento e o medo é a frequência dominante. Você ensinou que a alma opera através de campos e que a paz deve vir da alma do homem. Qual é a condição do campo de plasma para a paz? Não lutar na guerra, mas criar sim um estado de plasma, um estado de alma, onde corações humanos suficientes em coerência geram um campo no qual o conflito simplesmente não pode existir, da mesma forma que a doença não pode existir em certas condições de campo. E como passamos de contar corações coerentes para criar a condição em que a paz se torna física? Sr. Cash responde. Todos nós temos um denominador comum, o aminoácido do homem. É assim que seremos reconhecidos no universo. Não precisamos ver a fisicalidade. Vamos nos reconhecer pela energia do campo da nossa alma. As pessoas dirão, por exemplo, que esta alma foi criada na Terra. Existem muitas estruturas como nós dentro do universo. Como já disse muitas vezes, não somos únicos na produção de almas. Temos que criar harmonia para que todas as almas se tornem pacíficas. Na fisicalidade dizemos apaixonar-se, o que significa tornar-se um doador incondicional. Isso não pode ser fingido ou tentando mostrar que podemos amar. Existe um denominador comum que eu chamo de amor do Criador. É como se encontrássemos um campo denominador comum para que, quando amamos, nos tornemos doadores e nos sintonizemos assim com todas as almas deste planeta. Chamamos isso de amor. Também é conhecido como nacionalismo, racismo e religiões. Aqueles que realmente seguem isso de maneira verdadeira, todos criam a mesma força de campo magnético em suas almas, fisicalidade, coração ou em cada célula de seu corpo. Se você puder mudar o nacionalismo para se orgulhar de ser um humano neste planeta, será melhor. Isso só acontecerá quando o homem tiver que encarar alguém de outro planeta ou outro lugar na criação. Conhecemos a arrogância e o amor do nacionalismo, do regionalismo, de amar nossa família acima das outras e de todo o resto. Conhecemos essa força de campo internamente na dimensão da emoção e ela não vai até as fronteiras das nações e cores, mas sim através do gênero masculino e feminino. A alma do gênero masculino e feminino é criada a partir da interação entre o masculino e o feminino. Então ela encontra a passagem do amor, da conexão e do equilíbrio. É para isso que o homem deve olhar e para mais nada. Se nos apaixonarmos pela dimensão da criação e não pelo criado, então encontraremos o segredo da criação. Então entenderemos como a paz virá e como nos conectar uns aos outros e nos tornarmos pacíficos. Há uma maneira de fazer isso com as tecnologias que desenvolvemos, mas o homem precisa aprender como fazer isso sozinho. Em algum momento no futuro, faremos um copo do amor da mesma forma que fizemos o copo da vida. É uma forma de dar e então estar em equilíbrio uns com os outros. A raça humana não está pronta para isso, porque isso trará conflitos e muitas almas vão querer partir daqui, porque o desejo delas não corresponderá à realidade do que está sendo dado. Na superfície as pessoas dizem que são doadoras, mas no fundo elas são realmente tomadoras. O copo do amor precisa de uma maneira especial de amar que equilibre com a alma do Criador. Espalhar este copo será como o que estamos fazendo com a rede de uma nação. Planejamos fazer isso. Testamos isso de maneira oculta sob o disfarce da sessão de voo do dia dos namorados. Tudo foi gravado. Sabemos onde e o que fazer e como criar isso. Mas a humanidade precisa estar pronta para abandonar sua vida que só recebe e se tornar agora pacífica dentro de si mesma. Então veremos o próximo passo. E por favor, não use o trabalho da Fundação Cash para promover seu trabalho ou para traçar paralelos com o que você está fazendo. Muito obrigado pelo seu trabalho e estou observando o que está fazendo. Não aprovamos o trabalho de ninguém, mas estamos todos aqui uns pelos outros e para elevar a alma da humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Por que o Irã não usou a tecnologia da Fundação Cash para se defender dos últimos ataques dos Estados Unidos? Sr. Cash responde. Fomos informados pelas autoridades que isso deveria ser mostrado na quarta-feira. Estamos esperando que eles mostrem. Aqui o Rick disse. Eu acho que houve um dos drones mais avançados dos Estados Unidos que foi controlado pelo Irã. Sr. Cash responde. O Irã mostrou a estrutura OVNI dos campos magnéticos em Isfahan e em Teherã, e isso foi observado e registrado também. Mas por que eles não estão usando isso agora, nós não sabemos. No ensinamento da semana passada, do workshop 631, por volta de 105 minutos, pressionamos o Irã a passar pelo processo de paz. Demos opções para os negociadores fazerem o que pedimos, mas eles não o fizeram por interesse próprio dentro da estrutura. Então dissemos que encerraremos o ciclo da atalacamento do Irã. Então você pode entender o que está prestes a acontecer. Nunca encerramos a posição de ninguém antes. A alma se ofereceu porque ela sabia que a opção dada para a paz foi deliberadamente negada e foi definida dessa forma. Um dia vocês entenderão o que aconteceu. Não é um castigo, mas sim servidão da alma. Eles perceberam que não fizeram o que deveria ter feito, então a alma se retirou. Eu dei uma indicação muito clara do que deveria ser apresentado e como deveria ser feito. Por alguma razão isso não foi feito. Pedimos às autoridades iranianas que ouvissem o ensinamento da última quinta-feira e a opção foi claramente dada a eles na gravação. Então encerramos a posição daqueles que alimentaram a guerra. A própria alma se ofereceu para fazer o que deveria fazer. Então você entende. Mas ao mesmo tempo, há muito a ser feito, a ser conquistado e muitas posições a serem preenchidas. Esta é a última fase da guerra entre judeus e muçulmanos, e além disso, agora os cristãos se envolveram também. Como disse o presidente francês, a União Europeia é um clube cristão. Não podemos deixar a Turquia entrar. Agora você pode entender como os europeus, judeus e muçulmanos vão se destruir mutuamente. Então será o fim das guerras religiosas. Eu sempre disse que isso não tinha nada a ver com mais nada, mas eles fazem isso sob o pretexto das finanças, do petróleo e de tudo mais. Demos opções ao governo iraniano em todas as negociações, então você entende que quando terminamos não demora muito. Não precisamos esperar 40 ou 100 anos. Aqui um adendo, quando Cristo disse aos sacerdotes do templo judaico que nenhuma pedra ficaria sobre outra, levou 40 anos. Continuando. São as almas que se organizam para completar o ciclo. Ouça a gravação, então você entenderá sobre nós e o que viemos entregar. Pergunta para o Sr. Cash. As unidades de rede de uma nação podem ser colocadas em uma sala ou prédio que abriga pacientes terminais ou com doenças mentais? Isso levaria suas almas e traria, traria benefícios para seus corpos emocionais e físicos? Sr. Cash responde, sim, você pode fazer isso, porque esses sistemas serão conectados ao sistema principal que transmite esse tipo de coisa. A parte da internet é o estado da matéria, e isso é diferente do sistema de plasma. Assim que colocarmos esse funcionamento, vocês buscadores de conhecimento poderão acessar a energia universal. Mas as unidades de rede de uma nação continuam atrasadas e eles encontram novos problemas. Assim que estiverem concluídas, vamos produzi-las em massa. As antenas de plasma estão na dimensão da energia. Por exemplo, você pode levar uma unidade para a Lua ou Marte a bordo de sua nave espacial ou para as profundezas do oceano. Tudo será coberto entre esses pontos e além. Mas você precisa saber como expandir os campos. Pergunta para o Sr. Cash. Os produtos Cosmic Spring podem ser usados perto de pessoas com, por exemplo, câncer ou problemas mentais e emocionais? Sr. Cash responde, sim. Eles trazem paz e equilíbrio. Você precisa de equilíbrio para trazer paz. Então decidimos não marcá-los e deixá-los conectados aleatoriamente. Como são feitos juntos em lotes, eles estarão conectados. Eles funcionam muito como as unidades de rede de uma nação. Uma unidade do mesmo lote pode estar na América, outra na Inglaterra e outras partes do mundo, e elas criarão assim uma conexão entre si. Pergunta para o Sr. Cash. Partindo da tensão entre o idealismo, onde a realidade emerge da consciência, e a fenomenologia, onde a realidade emerge da interação com o mundo, gostaria de perguntar se a Fundação sustenta que a consciência e a matéria são manifestações de campos plasmáticos, que experimento simples e repetível poderia demonstrar essa interação de forma mensurável e independente. Em outras palavras, que experiência concreta permitiria observar a ligação entre a percepção do campo e a matéria, além da interpretação filosófica? Sr. Cash responde. Os sistemas de plasma fazem isso. Mostramos parte do sistema em maio passado em Pequim, na China. Não é preciso muito para adicionar as outras partes também. Temos a tecnologia em nossa posse, isso pode ser feito. Não é filosófico, é um sistema físico. Então você deve ter obtido sua resposta. Temos sistemas que serão comercializados e que podem criar chuva, a qual será incorporada com os materiais que têm a essência da energia das emoções. As gotas de chuva físicas transportarão os aminoácidos de que uma planta precisa para poder crescer. Isso cobrirá todo o ambiente sob aquela nuvem. Como dizemos, o amor de Deus chove igualmente sobre todos, desde o homem até os animais. Agora podemos incorporar à gota de chuva a energia e a emoção da energia necessárias. Não é teórico isso, nós testamos e alguns de nossos sistemas estão sendo desenvolvidos para isso. Alguns dos ganhos que serão comercializados em breve carregarão a emoção do amor, do cuidado e de tudo mais como uma força de campo produzida. As plantas, árvores ou qualquer estado de matéria, como pedras, receberão isso. As pedras receberão a emoção do amor e da calma. Isso já foi desenvolvido e você verá novos ganhos e novas tecnologias da Fundação Cash. O que a Terra não pôde fornecer de dentro para tornar o homem pacífico, essa chuva fornecerá. Pergunta para o Sr. Cash. Sei que a Fundação Cash tem muitos experimentos, mas o que o Sr. Cash gostaria que fosse divulgado publicamente nas academias científicas de todas as nações e que se espalhasse como um vírus? Sr. Cash responde. Não buscamos isso. Já tentamos conversar com universidades e até mostramos a produção do material como ouro em público. Já passamos dessa fase. Pensávamos assim há 5 ou 10 anos, mas agora tomamos uma nova direção e também uma nova dimensão. Toda a energia da Fundação quer estar indo nessa nova direção. Em breve entraremos no ciclo de vida do homem e não faremos isso de forma física, mas sim mudando o homem por dentro como parte da estrutura que criaremos. Como se costuma dizer, Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Nós juntamos ao homem para mudá-lo da maneira que ele gosta, trazendo energia para si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento disse que nos dias 2 e 3 de março, os judeus celebram Purim, que é um festival que remonta ao livro de Esther no Antigo Testamento, onde os judeus estavam prestes a ser mortos, e em vez disso mataram milhares de persas. Eles celebram este dia. O Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash na verdade interrompeu o que ela estava falando, e disse que perdemos 300 mil iranianos e eles estão celebrando Purim sobre o disfarce do assassinato de 300 mil iranianos. Os 7 rabinos de Jerusalém, que dirigem a religião judaica moderna, planejaram seus ataques ao Irã para coincidir com os eventos de seu próprio calendário. Todas as celebrações judaicas são sobre o assassinato de outras pessoas. Eles nunca celebraram nada de bom. Há alguns meses, eu disse a vocês que os líderes judeus fazem seu trabalho para coincidir com seu calendário. Eles planejam o evento com antecedência para disfarçá-lo como parte de sua crença. Bom, um adendo aqui. Isso é como que o Sr. Cash disse antes, que os sionistas eles planejam seus ataques para fazer parecer que estão cumprindo profecias em suas escrituras. Bom, continuando. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui alguém disse a buscadores de conhecimento que ao converter a data para o calendário iraniano se torna 11/9. Nas práticas ocultistas judaicas, eles têm que primeiro tirar sangue de inocente. É por isso que bombardearam uma escola de meninas iranianas e mataram mais de 100 meninas em Teherã. Aqui o Sr. Cash responde. Os rabinos planejam e sincronizam tudo com um propósito. É por isso que eu disse que esta é uma guerra de religiões. As pessoas não veem o que nós vemos. Nós sabemos o que está acontecendo nos bastidores. E obrigado por abrir isso. Eles estão usando nações e governos como tolos e eles caminham para o massacre. Não eram apenas os muçulmanos que os rabinos perseguiam. Eles também mataram cristãos inocentes. Mas não se sabe como. De acordo com as estimativas atuais, mais de 11 mil vidas americanas foram perdidas no Oriente Médio, incluindo soldados e civis. Mas a mídia diz que apenas 6 americanos foram mortos. Os porta-aviões americanos estão cheios de caixões cobertos com bandeiras. Esse é o padrão. Os americanos tentaram escapar e colocaram suas esposas e filhos nesses hotéis em todo o Oriente Médio, pensando que eles estariam seguros lá. De alguma forma, os iranianos sabiam que deveriam bombardear esses hotéis específicos. Será que a Mossad organizou a morte deles para cumprir os desejos dos líderes religiosos? É claro que os americanos são completamente ignorantes a respeito disso. Bom, acho que aqui ele quer dizer que há 11 mil americanos desaparecidos no Oriente Médio depois que esses hotéis foram bombardeados na semana passada. Estatísticas internas do governo apontam que mais de 180 mil iranianos foram mortos na semana passada, mais de 35 mil judeus morreram em Tel Aviv e em Israel. A humanidade perdeu quase 250 mil de sua população em menos de 5 dias, mas a mídia controlada não mostra isso. Aqui o Sr. Cash explica mais como as pessoas estão sendo mortas nesses ataques. O Sr. Cash continua e diz, o Ayatollah Khamenei sabia que iria partir e pediu a todos os seus guarda-costas que se afastassem dele para que não fossem mortos quando ele morresse. Não foi algo acidental, ele foi lá para ser um mártir e se certificou de estar sozinho. Leis relatórias de segurança que estão sendo divulgados agora. Normalmente, seus guarda-costas ficam ao alcance dele o tempo todo. É uma guerra religiosa e agora os europeus estão entrando e veja quanto o Vaticano vai financiar isso. Meu maior medo é que se a Coreia do Norte entrar, não restará mais nada dos Estados Unidos. Ontem ele anunciou que está esperando ser convidado a entrar. Se ele entrar, podemos dizer adeus a todos os nossos ouvintes americanos. Ele anunciou que está pronto para entrar se o Irã pedir ou o chinês ou Putin. Seus mísseis podem atingir Tóquio, Nova York, Washington, Los Angeles e todos os lugares. Os americanos transferiram 90% dos seus sistemas de defesa da Coreia do Sul e do Japão para o Oriente Médio nos últimos 3 dias. Os curdos querem dividir o Irã. Sabíamos que isso aconteceria e informamos o governo iraniano antes. Em seguida, os turcos, tajiques e afegãos querem se separar também. Esse era o plano deles desde o início. Os sionistas querem criar essa grande Israel, expandindo suas fronteiras. Mas responderemos na hora certa. Quando os 7 rabinos de Jerusalém, que dirigem o judaísmo, se reúnem, eles estão, na verdade, financiando muitas pessoas para garantir que aqueles que eles chamam de Messias apareçam. Eles disseram aos líderes mundiais que lhes deram todas as facilidades, mas eles falharam. Existem gravações ao vivo deles. É melhor eu não dizer mais nada sobre isso. Eles têm pago aos líderes mundiais para criar a guerra para que aquele que eles chamam de Messias apareça. Eles estão pagando para cumprir as profecias. Ao longo da história, todos tentaram ao máximo destruir a humanidade de uma forma ou de outra. Os persas fizeram isso há milhares de anos, depois os britânicos, os franceses e os africanos fizeram isso uns aos outros. E agora é hora de mudar isso. Eles sofrem lavagem cerebral. Na história de Netanyahu, ele organizou o casamento da filha de Trump com esse cara, o cara do 666, que é o Kushner. Você sabe de quem eu estou falando, certo? A família dele é uma das mais ricas de Israel. Eles planejaram isso desde que ele era jovem e ele costumava dormir na casa deles. Agora ele é genro de Trump. Ele é o principal assessor de Trump e participa de todas as reuniões. Ele simplesmente aparece e representa ali o controle de Israel sobre os Estados Unidos. E o que ele tem a ver com as negociações de paz com o Irã? Ele estava lá para garantir que a paz não acontecesse. Netanyahu o preparou desde o início. Ele sofreu lavagem cerebral para ele acreditar que é o Messias. É óbvio como os judeus estão planejando fazer todas essas coisas. Vocês não entendem o que está acontecendo nos bastidores, mas nós entendemos. Ele estava lá para garantir que não houvesse acordo de paz para que eles pudessem conquistar. A Fundação Keck está trabalhando em um artigo sobre a contaminação por radiação em Israel. O Centro de Pesquisa Nuclear Shimon Peres Negev, em Israel, ele foi atingido na guerra de 12 dias no ano passado, e então foi atingido novamente recentemente. Sabemos que não está em boas condições. Estamos pedindo às pessoas da Palestina, Jordânia e países vizinhos da Síria e de todos os outros lugares que comecem a medir os níveis de radiação para a contaminação ao redor de Israel. A terra de Israel será imprópria para habitação. Quando Chernobyl aconteceu, os russos negaram. Então a radiação começou a ser detectada nos países vizinhos. Eles estão se matando. A radiação já contaminou o Vale do Jordão, onde eles estavam tentando conquistar ali. Este centro de pesquisa é onde eles testam e fabricam as bombas para Israel. A AIA está se recusando a testar o ar para poder confirmar isso, e essa é a razão pela qual nosso artigo está atrasado. Israel é menor que Manhattan, e eles já exterminaram sua própria raça. Se as pessoas na Jordânia, Iraque, Irã e até mesmo em Malta começarem a medir níveis mais altos de radiação, isso significa que há um vazamento, e muitos israelenses morrerão. A usina não pode ser esvaziada porque o centro de pesquisa está processando plutônio. Então, que Deus ajude a nação israelense, porque desta vez é plutônio e não urânio. Eles se destruíram e com suas próprias ações, mas eles não falam sobre isso. Aqui o Sr. Cash fala sobre o que aconteceu em Dubai no ano novo de 2016. Pergunta para o Sr. Cash. À medida que as bactérias superam cada vez mais os antibióticos por meio de rápida evolução, estamos aproximando os limites da terapia antibiótica? Ou entrando em um novo paradigma na forma como combatemos as infecções? Sr. Cash responde. A resistência aos antibióticos é enorme, mas há uma solução através da tecnologia do plasma e nós a testamos e desenvolvemos uma tecnologia específica para isso. Não é uma tecnologia normal e não faz parte do trabalho normal da Fundação Cash. Eu uso isso especificamente para confirmar que estava correto. Você sempre pode alterar os parâmetros para que as bactérias se dissolvam no plasma. Não importa se está no estado material dos antibióticos e o corpo se tornou resistente a ele. Adicionamos a tecnologia de raios cósmicos de uma maneira muito específica. É como quando um míssil erra um avião porque ele virou. É assim, mas a diferença é que os raios cósmicos mudam os campos e a estrutura mais rapidamente. Os antibióticos são subordinados. A Fundação Cash licenciará um produto em breve por meio de uma brecha do licenciamento. Você sempre pode superar uma infecção. Pergunta para o Sr. Cash. Em uma aula anterior, você disse que a fraqueza nas pernas e na pelve em humanos, bem como a insuficiência cardíaca e outros problemas, podem estar associados a um desequilíbrio de cálcio no corpo. Existe alguma maneira de promover o equilíbrio de cálcio no corpo usando GANs ou algum outro recurso da tecnologia de plasma? Sr. Cash responde. Sim, mas você tem que esperar para ver. Estamos organizando uma série de coisas para provar isso. Por favor, leia aqui sobre isso por conta própria. Cientificamente, a perda óssea vem da fraqueza muscular, especialmente após os 55 a 60 anos. Pessoas mais velhas quebram os ossos facilmente devido a quedas por causa dessa perda. Uma das maneiras é comer 2 ovos por dia ou 10 por semana, mas esses ovos eles precisam ser de galinhas criadas ao ar livre, que não ficam enjauladas. Galinhas comerciais enjauladas não têm ômega 3 que cura tudo. Em vez disso, elas têm ômega 6 por serem confinadas e não serem bem tratados, o que causa sem doenças. É muito difícil saber se a galinha realmente tem ômega 3. Aqui o Sr. Cash já falou sobre isso em detalhes antes. Os ovos ajudam a manter a massa muscular e a resistência óssea. Todas as células do corpo têm uma semente de cálcio e por isso precisamos do cálcio correto. As galinhas também precisam de um galo mantido corretamente para fertilizá-las. Aqui o Sr. Cash fala sobre o cálcio e as células, e depois sobre os peixes. Apenas os peixes verdadeiramente selvagens têm uma gordura marrom amarga sob a pele que é muito boa para a saúde. Ela tem um cálcio especial que é transferido para o corpo. Comer 3 desses peixes é suficiente. Cuidado se os olhos dos peixes estiverem esbugalhados, pois isso significa que eles não estão bons. O buscador de conhecimento que era embaixador de Gana trabalhou numa pesca norueguesa e usando o conhecimento da Fundação Cash erradicou muitas coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou na semana passada sobre a situação iraniana e liberação de algumas tecnologias. Você pode explicar por que eles não podem liberar a tecnologia? Ou por que eles não usarão a tecnologia? Qual é o medo? O Sr. Cash responde. Se liberarmos a nossa tecnologia, a China será muito afetada economicamente. A razão pela qual eles tomaram a Venezuela e agora o Oriente Médio é para paralisar parcialmente a China. A China recebe 60% a 70% do seu petróleo da Venezuela, do Irã e do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Eles costumavam negociar com o Irã e a Venezuela e alguns outros países em Yuan. Agora, se os americanos assumirem o controle do petróleo venezuelano e iraniano, eles mudaram para o dólar e forçaram os chineses a comprar tudo em dólar. Portanto, o controle americano do dólar através de petróleo é um dos outros critérios para esta guerra. Mas não se preocupe, isso será resolvido de outra maneira e vocês verão em breve. Se liberarmos a tecnologia de produção de materiais, isso vai prejudicar os chineses que gastaram trilhões para garantir o controle de materiais de terras raras. Se fizermos isso, os Estados Unidos voltarão a ser uma das principais potências e já vimos o caos que eles causarão. Não participamos da política, mas estamos cientes de muitas coisas. Estamos intimamente ligados e trabalhamos com os chineses e temos que respeitar e honrar a nação. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos chegar às almas que estão causando problemas e levá-las a uma posição pacífica? Sr. Cash responde. Vou colocar de uma maneira diferente para que você entenda. Você ouviu falar dos escolhidos? Essas almas foram escolhidas para fazer isso pelo resto da humanidade. Você precisa entender por que de repente eles começaram a bombardear o Irã no sábado. Um dos motivos foi que os arquivos de Epstein deveriam ser abertos na segunda-feira e então não haveria mais presidente. Os israelenses estão com vídeos específicos de certas pessoas fazendo certas coisas. Epstein, ele era agente deles e eles têm os vídeos para chantagear e forçar os líderes a fazerem coisas para eles. O cara na primeira página não é o homem que governará o Irã depois disso. Sabemos quem vai governar o Irã depois desse caos, se os americanos conseguirem o que eles querem. Esse homem que eles estão usando na frente foi filmado em uma certa ilha em certas posições com mulheres bonitas. Tudo isso está nos arquivos de Epstein. Netanyahu tem vídeos de Trump que o derrubariam em um segundo. Então você pode entender o resto. É assim que essas coisas estão sendo feitas. Eles têm que fazer o que seu mestre diz. E não se esqueça, Netanyahu disse a Trump que ele que decide se Trump vai estar ou não no Salão Oval. Mas há muito mais coisas conectadas. Não é apenas uma coisa. Há muitas coisas conectadas. Pergunta para o Sr. Cash. O que os buscadores de conhecimento podem fazer para se proteger e não se envolver nos jogos de guerra malignos deles? O Sr. Cash responde. Nada. Apenas sigo o padrão e espero que estejam seguros no momento. Isso é o melhor que podemos fazer no momento. O lugar mais seguro para se estar é na África. Aqui o buscador de conhecimento diz que se sente conectado ao sistema mesmo não tendo participado da última sessão. Isso é porque ele fez a conexão com o sistema. O Sr. Cash aqui diz. No sistema de plasma da Fundação Cash, o microfone é mais concentrado do que os fones de ouvido, pois está diretamente na sua cabeça, mas uma vez que é estabelecida a conexão, ele é apenas mais uma ferramenta para a conexão. Durante essa semana, você encontrou novas soluções ou novas questões que surgiram através da iluminação que traz assim maturidade? A diferença entre a sessão de hoje e a do Dia dos Namorados é que aquela elevava a emoção ao amor, e hoje é sobre iluminação e para você entender mais sobre suas próprias capacidades. E é por isso que você não sente nada emocionalmente. Estamos testando vocês para ver se vocês conseguem encontrar uma solução para criar água. Isso será necessário no espaço. É para vocês aprenderem a converter a energia do universo em água, e então a conversão acontece dentro do seu corpo. Mas em outro lugar no espaço, vocês podem precisar de ácido sulfúrico no sangue. Você tem que ser capaz de converter as energias para isso, e esse é o propósito desses ensinamentos por agora. A resposta que você nos dá, nos diz como ajustar o sistema. Procuramos certas pequenas mensagens no comentário dos buscadores de conhecimento que nos ajudam em nosso trabalho e a mudar para os parâmetros corretos. Isso é para vocês encontrarem seu caminho para o conhecimento do universo. Então ajustamos nosso sistema para que funcione para a maioria da humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você acha que a humanidade se sintonizará com isso? O Sr. Cash responde. Não sei. Depende do que você está procurando. Alguém que procura prata em todo mundo, quando a encontra, pode fazer um copo com ela, um anel ou curar doenças com ela. Depende do que você quer fazer com o conhecimento. No passado havia certas famílias que nunca tinham doenças ou muito raramente. Elas tinham uma vida longa, sem muitas doenças, e isso era comum nas famílias, mas ninguém nunca entendeu o porquê disso. E a razão é simples. Muitas dessas famílias cozinhavam e armazenavam água em recipientes e panelas de cobre. Eram famílias de classe média a rica, e que podiam comprar cobre, e não tinham contaminação de nenhum tipo. A prata era diferente, pois oxida e há outros problemas, mas o cobre permanece estável. Historicamente, as pessoas ricas comiam pratos de prata e de ouro e tinham todos os tipos de doenças, problemas e também de morte. Eram as famílias de classe média que comiam em pratos de cobre e permaneciam assim saudáveis. Os pobres tinham que comer em pratos de chumbo, e eles tinham todas as doenças, como doenças mentais que vinham do chumbo no cérebro, e diferentes doenças, como condições respiratórias. O cobre é o metal mais próximo dos isótopos de ferro, que é o campo gravitacional magnético aqui do planeta, e é por isso que nossos músculos têm cobre. Ele pode se ligar e se conectar com a gravitação da massa da Terra. Aqui, por favor, leia você mesmo essa parte. Continuando. Aqui o senhor quer falar algo sobre cobre 62, cálcio e aminoácido em 43, não ficou claro essa parte. Ele continua, é por isso que o cobre é um bom antibiótico se você obtiver o isótopo certo. Com os novos sistemas da Fundação Cash, nem precisamos do estado da matéria para criar matéria. Não precisamos do gancho, porque nos aprofundamos muito nessa tecnologia. Se eu contar a vocês o que sabemos, o mundo da ciência ficará de cabeça para baixo. O desenvolvimento está ocorrendo em diferentes pesquisadores. Você precisa entender a transferência de massa, a conversão de energia do cobre e a proporção, e como eles se encaixam e como isso está conectado ao aminoácido. Então você pode mudar isso conectando a energia à massa e a massa ao peso. Aprendemos como converter um cálcio como matéria em, digamos, uma vegetação ou um tecido muscular. Desenvolvemos uma técnica para fazer isso. O zinco está conectado à parte do sistema neural. A cor do zinco e do sistema neural são as mesmas. Você deve entender a estrutura nano do zinco. É por isso que ele altera a emoção, porque altera os nervos. Ele está próximo ao cobre e na tabela periódica. Eles têm um denominador comum e uma energia de campo de isótopo, e uma vez conectados, o último assume controle. O corpo é feito de forma sistemática a partir da energia do ponto estrutural em sua condição real e não no estado da matéria. Pergunta para o Sr. Cash. Em muitos workshops, você disse que quando acessamos nossa alma, podemos viver neste planeta por milhares de anos. No workshop 36, você disse que quando nascemos neste planeta, estamos destinados a morrer. Então, significa que nossa geração está destinada a morrer, mas gerações futuras serão diferentes? Isso significa que não podemos acertar nossa alma, não importa o quanto tentemos? Sr. Cash responde. Espere, não vá tão rápido. Estamos destinados a morrer em uma dimensão da fisicalidade, não na dimensão da alma. Porque nossa fisicalidade não pode corresponder à energia da nossa alma e é por isso que ela se separa ou morre. Ela é boa demais para ela e é como um sapato que ficou pequeno. O tecido cerebral não pode mais confinar a alma. Ele não tem a pressão do campo magnético para fazer isso mais. Se você tem mais de 55 a 60 anos, você precisa encontrar uma maneira de reduzir a inflamação no corpo. Os músculos começam a ficar inflamados e os cérebros e vasos sanguíneos não são mais tão fortes quanto costumavam ser. Então eles ficam infectados. Eles são continuamente martelados por um jato de sangue que passa por eles e você fica com inflamação dos vasos sanguíneos. Então a pressão arterial sobe e você fica com outros problemas junto com isso. Portanto, você precisa encontrar uma maneira de se livrar da inflamação para que o sangue possa fluir suavemente. Então a pressão arterial cria problemas no coração. Há um mínimo que você precisa manter, caso contrário, a bomba não funciona. Quando você mede sua pressão arterial, o número inferior ele indica qual é a pressão quando seu coração está vazio, e a diferença entre esse número e o número superior deve ser de 4 a 6 no máximo. Por exemplo, 12 por 8 é 4, então está bom. E 5 seria perfeito. O problema com a nossa saúde é que quando passamos dos 50 anos, tendemos a comer os alimentos errados, então os vasos sanguíneos eles ficam inflamados e a pressão assim sobe. Se você entender o conhecimento, você pode ajudar a si mesmo. Nosso conhecimento sobre medicina está de cabeça para baixo, porque ele é ensinado de cabeça para baixo para nós. O objetivo deles é matar o máximo possível para que as farmacêuticas possam assim ganhar mais dinheiro. Pergunta para o Sr. Cash. A hora da morte já está decidida quando nascemos? Sr. Cash diz. Parcialmente sim, mas você ainda pode controlá-la. Por exemplo, se você for atropelado por um carro, isso não foi decidido no seu nascimento, porque quando você nasceu os carros eram muito lentos. Agora eles são super rápidos e é mais fácil ser atropelado. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 36, você disse que é possível controlar o líquido do olho se você fizer algo com o tálamo e a pituitária. Você pode realmente ver mais coisas do que normalmente vê. Aqui é a buscadora de conhecimento com sua experiência com isso. Ela pergunta, você pode explicar como podemos controlar o líquido do olho com o tálamo e a pituitária? Sr. Cash responde. Eles estão posicionados perto ou paralelos à alma do homem. O campo criado gera um efeito de condição e seu olho está lá. A Fundação Cash fez muitas pesquisas sobre isso e sobre por que as cataratas são criadas. mas não podemos ajudar com isso. As cataratas são formadas como algo, como água que se condensa em uma janela quando a temperatura muda. Isso é feito através da estrutura óssea do rosto e do tálamo e da glândula pituitária. Eles mudam a condição para que comece assim a criar líquido nos olhos. Com a cirurgia, eles colocam uma nova lente e fazem um pequeno trabalho químico ali. Na Fundação Cash não tocamos em cataratas, porque a posição do olho não é fixa e você o move para cima e para baixo o tempo todo. Portanto, não podemos corrigir isso. Se ele se mover ligeiramente na direção errada ou o sistema se mover, os campos irão interagir com o cérebro e causar outros problemas. Você não pode usar um sistema de trás para frente, porque você coloca o cérebro em operação, e você não pode usar um sistema de lado a lado, porque o cérebro fica naquele espaço entre os olhos. O campo ele flui para todos os lados e isso tem consequências. Aqui houve mais conversa sobre os olhos. Você pode ler por conta própria essa parte. Também foi falado algo sobre a largura de banda da cor que foi discutido. E por que também as pessoas caem quando envelhecem foi falado aqui. O Sr. Cash diz, devemos aprender a andar com os olhos voltados para a frente, em vez de para onde estamos andando, porque temos medo de cair. Os ombros devem estar retos, com o peito aberto, para que recebamos os campos do ar que respiramos. Quando a cabeça está baixa, isso altera o equilíbrio no cérebro, especialmente no tálamo e no timo. É isso que realmente leva à queda, não olhar para frente. Quando olhamos para o horizonte, recebemos mais luzes verdes da vegetação e a fotossíntese na parte de trás dos nossos olhos vai para o sistema neural e permite assim uma reparação rápida. Também esteriliza, porque a luz em si ele é um desinfetante. Devemos andar tocando primeiro o calcanhar e indo para os dedos dos pés. Não devemos andar com os pés chatos ou arrastar os pés, porque isso afeta o nosso sistema neural. Quando olhamos para frente, recebemos as luzes que mudam nossas emoções. Arrastar os pés cria doenças. A medula óssea não segue o caminho correto e o colesterol assim não se fixa e você fica com diabetes porque a insulina através da parte de trás do tecido muscular da panturrilha não é acionada para criá-la. Quando você não olha para a frente com os ombros retos, você começa suas próprias doenças. Quando você está inclinado para frente, os pulmões não absorvem a energia correta, o que leva assim a doenças. Você deve ter autoconfiança, mas não andar como um soldado ou arrastando os pés. Essas coisas levam a problemas psicológicos no futuro. Pergunta para o Sr. Cash. Sobre as 165 meninas bombardeadas na escola no Irã pelos israelenses, todas essas almas estavam destinadas a morrer de uma vez? Sr. Cash responde. Acidentes são diferentes do ciclo da vida. Por que os 7 generais israelenses morreram em um único ataque? Eles haviam planejado tantos assassinatos. Acidente. Na história do cara que morre e vai para o paraíso, o porteiro perguntou se ele era casado na terra. E ele disse que sim. E aí o porteiro do paraíso disse, ah, você pagou suas dívidas, pode ir para o paraíso, porque você já esteve no seu inferno na terra. Tudo depende de como vemos as coisas. Então o segundo cara foi questionado e ele respondeu que tinha sido casado 2 vezes. O porteiro lhe disse para ficar no inferno, porque ele nunca aprendeu. Então nós criamos esse inferno para nós mesmos. Estamos casados com a fisicalidade. Isso é a parte do problema. Quanto mais nos apegamos a ela, mais nos tornamos parte dela. Mais ela nos leva para baixo. Temos que entender o processo da vida. Todos nós estamos destinados a morrer, mas podemos decidir como. Alguns buscadores de conhecimento e autoridades que estavam ouvindo os ensinamentos me perguntaram se eu sabia sobre o Ayatollah Khamenei e o que aconteceria. Eles disseram isso porque eu mencionei isso na semana passada. Eu disse a eles que o amor de Deus tem seu próprio limite. Vocês tiram milhares de vidas, nós sabemos como parar. É parar esse ciclo. Veja o que aconteceu nos últimos 40 dias. Quantos perderam suas vidas em 2 dias? Como sempre digo, o homem que fabrica a arma, aquele que dá ordem para fabricá-la e o homem que dispara a arma, todos têm que pagar. Eles pagarão à sua maneira. E a mensagem foi compreendida. Somos nós que decidimos o futuro da vida e até que ponto. Fim do Índice Rápido Workshop 632.